mas sou tão grande quanto. Vocês é dois comédia, só que muito sem graça. Ouvi a música de vocês, é mais sem graça que estudar máscara. Fiquei com nojo, fiquei verde igual o filho do máscara. Tony Von, foi eu que deixei aquele tolete na frente da tua casa. Eu não sou online, eu sou outro alguém. Meu negócio não é Osama, é Obama, Hussein. Estudos e igreja, ocasionalmente eu bebo uma breja. E as águas cristalinas do aqueduto. Por isso né, pulou o muro e fugiu. Vemos pedra, Tony Kill, Tony Von, vai pra puta que pariu. Tu é leme, tu é chinelão. Tu é gay, tua mãe é bagaceira, é seu cuzão. Samuel, vou te trazer uma notícia. Tua mãe estudou minha linguiça, fez uma perícia. E não é legal citar Osama Bin Laden, ele é terrorista. E o meu Super Nintendo está desligado, eu possuo vida.